Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os principais temas da atualidade. Há um desentendimento entre o presidente e o tesoureiro da União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando. Miúdos e graúdos de Campo Maior e Elvas desfilaram nos cortejos de Carnaval. Em Campo Maior foi lançada a obra dos novos acessos rodoviários à zona industrial. Arte rupestre descoberta na Ajuda. Damos a conhecer os números do desemprego nos diversos concelhos do Alto Alentejo. Na rúbrica Memórias de Guerra, falámos com Jorge Silveirinha, que esteve em missão na Bósnia e em Timor. A manchete do jornal Linhas de Elvas dá conta da decisão do presidente da União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando, Jorge Madeira, de ter retirado há cerca de duas semanas uma das competências de Vítor Caiola, que, para além de tesoureiro da Junta, era também encarregado do pessoal em Vila Fernando. O autarca confirmou Linhas que afastou Vítor Caiola daquelas funções, mantendo-o, no entanto, como tesoureiro da União de Freguesias. Foram milhares de mascarados que integraram os desfiles do 22º Carnaval Internacional de Elvas, que saíram 3 dias às ruas do Centro Histórico e uma noite ao Coliseu da cidade. Este ano, tal como em Campo Maior, assistiu-se à diversificação das temáticas dos grupos portugueses, a grande maioria suportados por coletividades do Concelho de Elvas, neste caso, mas também por freguesias e outras instituições. O investimento do Carnaval Internacional de Elvas coube à Câmara Municipal, entidade organizadora da iniciativa. O mérito foi repartido pelos 8 grupos. Não houve melhores nem piores, todos mostraram à sua maneira, vestidos a rigor e até mascarados de matrafonas, que o Carnaval é sinónimo de diversão, alegria e muitos sorrisos. São 3 quilómetros de uma nova variante que vai ser construída em Campo Maior, de modo a ligar a fronteira do Retiro com Espanha e a Estrada Nacional 371, num investimento de 5 milhões de euros. Os novos acessos visam promover a intermodalidade com a ferrovia, facilitar o acesso à fronteira com Espanha, fomentar o crescimento económico e potenciar o emprego do Concelho de Campo Maior. A obra, ainda sem data para arrancar, está pendente da conclusão da fase de expropriação dos terrenos e insere-se no Programa de Valorização das Áreas Empresariais, o qual foi anunciado pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e que engloba 102 milhões de euros de investimento em todo o território nacional. A arte rupestre no Guadiana ganhou um novo episódio, desta vez no Concelho de Elvas, junto à Ajuda, com a descoberta de mais 5 gravuras que se suspeitam ter milhares de anos. A seca e a consequente descida do nível da água pôs à vista afloramentos xistosos com gravuras de arte rupestre, as quais vão ainda ser estudadas por técnicos especialistas. O primeiro levantamento destas gravuras foi feito em 2001 por uma equipa liderada por Martinho Batista. No entanto, agora, numa nova descoberta impressionante de Joaquim Larios Coelho, na margem portuguesa do Guadiana, dá conta de 5 painéis repletos de representações artísticas pré-históricas que se julgam ser do período entre o Neolítico e o Calcolítico. Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional indicam que Elvas reduziu o número de desempregados ao longo do ano de 2017. Apesar deste indicador positivo, reduzindo de 1.945 para 1.527 pessoas sem trabalho, é preciso ter em linha de conta que é ainda o valor mais elevado do distrito e com uma diferença assinalável para os concelhos com semelhante população. Elvas tem ainda um peso superior a 1/4 dos desempregados no Alto Alentejo e é mesmo a segunda localidade com mais desempregados em toda a região, só mesmo superada por Évora. No final de 2017, no Alto Alentejo, 4.649 pessoas estavam sem emprego. Na rúbrica Memórias de Guerra, o Linhas esteve à conversa com um soldado do século XXI. O seu nome é Jorge Silveirinha e entre 99 e 2006 esteve no Exército Português, cumprindo duas missões no exterior, uma pela NATO e outra pelas Nações Unidas. Atualmente, a farda que Jorge veste todos os dias é a dos Bombeiros Voluntários de Elvas, mas nem sempre foi assim para este soldado da paz de 35 anos. A sua primeira missão na Bósnia foi há 19 anos e pouco tempo depois de regressar a Portugal partiu para um novo desafio em Timor. Resgatar reféns, oferecer a sua ração aos habitantes e os laços de amizade com uma criança timorense foram alguns dos episódios que marcaram esta etapa da sua vida. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. São boas notícias para a economia regional alentejana. É verdade que a taxa de desemprego caiu em todo o país, mas foi o Alentejo que registrou a descida mais acentuada de desemprego em 2017. Os números falam por si. Em 2016, o desemprego na região situava-se em 12,1%, mas diminuiu 3,7 pontos percentuais para os atuais 8,4%. Há 9 anos que a taxa de desemprego não era tão baixa, tendo sido em 2008, quando estava nos 7,6%. O Alentejo ainda está em seca severa porque a chuva que este inverno caiu na região foi insuficiente para, pelo menos, minimizar a falta de água que tem fustigado os distritos de Évora, Beja e Porto Alegre. De acordo com Wanda Pires, da Divisão de Clima do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, teria que chover o dobro de um ano normal e durante vários dias consecutivos para que as barragens e os aquíferos do Alentejo pudessem recuperar recursos. Segundo admite a mesma técnica, os valores médios de chuva em Beja, em janeiro, são de 70 milímetros por dia, pelo que este ano eram necessários 140. Já em fevereiro chovem habitualmente 60 milímetros num ano normal, pelo que para minimizar o estado de seca eram precisos 120, quantifica Wanda Pires, ressalvando que a situação é de tal forma crítica que a precipitação teria de ser intensa durante várias semanas. Ou seja, já não basta ao Alentejo que chova durante 2 ou 3 dias, voltando a precipitação a parar mais uma semana ou duas, realça a mesma técnica. Para que a seca severa fosse verdadeiramente contornada, era necessário que chovesse copiosamente ao longo de 2 ou 3 semanas. Mas como a chuva por cá não tem aparecido, os efeitos nefastos da falta de água acumulam-se entre as barragens da região, como atesta a própria Albufeira de Alqueva. É que, num ano dito normal, o maior lago artificial da Europa estaria pelos 80% de armazenamento, mas hoje está apenas nos 67%, chegando ainda assim para abastecer represas vizinhas. O atletismo esteve em destaque em Mourão no passado fim de semana. Este concelho foi palco da última prova da edição deste ano do critério de corta-mato Paulo Guerra. A reportagem é de Bruno Calado Silva. A última prova do 19º critério de corta-mato Paulo Guerra realizou-se no passado sábado, 10 de fevereiro, no Parque de Feiras e Exposições de Mourão. O ex-campeão europeu da modalidade, que dá o nome a esta competição desportiva, o bejense Paulo Guerra, marcou presença durante todo o evento e fez questão de estar na linha da meta e assistir a todas as partidas e términos das provas das diferentes categorias. Tudo o que possamos fazer para que haja dinamização, haja mais jovens a praticar o atletismo, o nosso Alentejo, é global. E por isso, os atletas também gostam, como eu, quando era da idade deles, gostava de ter pontos de referência, nomeadamente na altura era o Carlos Lopes e o Fernando Mamed. Hoje, nós gostaríamos também de ser esses pontos de referência e também alguns deles seguir o exemplo e tentar um dia serem atletas de alta competição. Mas o que interessa, acima de tudo, é que os jovens façam uma atividade física, tenham o prazer de fazer atividade física. Não importa se é atletismo, se é futebol, se é vôlei, seja o que for. O que interessa é que eles estejam inseridos na comunidade e que tenham o prazer de fazer atividade física, porque de certeza absoluta serão melhores fisicamente e melhores mentalmente quando forem adultos. Por isso é de louvar que o Distrito de Évora tenha esse critério em meu nome. Como vocês sabem, eu pertenço ao Distrito de Beja, mas fui sempre muito mais reconhecido no Distrito de Évora do que no de Beja. E por isso também a minha gratidão. E mais uma vez, aqui estamos e para o ano tudo faremos para dinamizar muito mais este critério e para que haja cada vez mais jovens e mais pessoas a ver e a participar. Em declarações à telefonia do Alentejo, o representante do município anfitrião, o vereador do Desporto, Gonçalo Lopes, congratulou-se por ser a primeira vez que Mourão recebeu uma prova desta envergadura, o que até pode vir a motivar a criação de um clube de atletismo local. Nunca tínhamos tido cá nenhuma prova desse género e acho que, na perspectiva que tive durante a prova, acho que correu muito bem, muitos atletas, acho que as provas teve mais atletas, uma vez também é a última. E faz sempre sentido e espero que possa incentivar cá mesmo na localidade ou no concelho, criar um clube para aproveitar miúdos. Uma vez tivemos a colaboração da escola, levou alguns atletas do desporto escolar e até tiveram alguma classificação de pódio. Composto por um total de 8 provas, o 19º critério de Cortamato Paulo Guerra teve o apoio e a colaboração da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, de 8 municípios da Associação de Atletismo de Évora, assim como dos clubes da modalidade que organizam anualmente esta competição, uma das mais importantes do Alentejo. Portugal e a região da Extremadura Espanhola vão assinar em breve um novo acordo que ambiciona impulsionar a língua portuguesa naquela comunidade vizinha do Alentejo. O anúncio foi feito pela titular da pasta da Educação e Emprego da Extremadura, Esther Gutierrez. A mesma responsável alertou que este acordo tem a dupla função de dar o tal novo impulso à implementação e consolidação do português como segunda língua estrangeira, pretendendo ainda desenvolver iniciativas transfronteiriças em matéria de formação, ensino e aprendizagem das línguas espanhola e portuguesa. Destacando que hoje em dia, 3 em cada 4 pessoas que estudam português na vizinha Espanha o fazem nos estabelecimentos escolares da Extremadura. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.